RJ85. Nasce mais um jovem audaz. Na subida do morro, no Rio de Janeiro, decoro um vinil. E o universo é minha área. Juventude perdida, maldade atenta, pequenos crimes, histórias em câmera lenta. O baile voltou e nós se empolga. Com menor que no rodô, mexeu com droga na RJ nos 90. A equipe agita, CZ destrói. Vitória é ser playboy e pegar mina. Rap das armas, caralho, funk com axé. Blondo no bigode, ralo, nós ama Nike Air. 2003, Lapa, rimando com gosto. Perco, ganho batalha, mas guardem meu rosto. Nos arredores do posto, a boemia brevê. No berço da malandragem, vai nascer um monstro. Numa margem, traz a profecia. 21 do 12, do 12, viva as poesia. Rodagem, rima, cantam os versos em coro. Meses depois, pirata vê brilhar o ouro. Nós é estouro do bilhete, o que for de ré, irmão, ali é o macete. No jogo, tudo bom, recorde, primeira banca, porte do rap. Quem tem boca fala o que quer, mas o mais bolado é o hat. Boas sementes pra bendita cor. Leito, homem do ano, louro no volume 40, K47, é AK, Felipe Red nas favelas. Hoje, dólar da FR em todas elas. Segue o horizonte, topo quem tá na correria e faz por onde. E ainda é cedo, tenho muita munição pra repor. Negou, chuva de glória, a história só começou. Blim blim no jogo e primo ritmo. Nunca elitista, capitalista convicto. Sem hipocrisia, papo reto grande. Pai de família, chefe avante. Eu sigo invicto. Sigo invicto. Siga sem medo. Faça você mesmo, amor. Basta acreditar. Diga com fé, o mundo vai ser melhor. Eu amo minha vida. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Basta acreditar. Basta acreditar e o mundo vai ser melhor. Eu amo minha vida e o mundo vai ser melhor. Basta acreditar. Amo minha vida. Ah, ah, ah. Amo minha vida. O tempo passa ao nosso favor. Amo minha vida. Ah. Nós fica mais e mais afiado com o tempo. Tipo vinho. Vida longa aos reis, baby. Errar também é caminho. Basta acreditar e o mundo vai ser melhor. Eu amo minha vida e o mundo vai ser melhor. Basta acreditar. Sem medo, faça você mesmo, amor. Basta acreditar. Diga com fé, o mundo vai ser melhor. Eu amo minha vida. Oh, oh, oh, yeah. Basta acreditar.